você. Você não me quis quando eu fui feliz. Você foi ruim quando foi afim. Não soube se dar. Eu estava lá, mas você não viu. Tá fazendo frio nesse lugar onde eu já não caibo mais. Onde eu já não caibo mais. Onde eu já não caibo mais. E já não caibo em mim. Quando eu quis você, você desprezou. Quando se acabou, quis voltar atrás. Quando eu fui falar, minha voz falhou. Tudo se apagou, você não me viu. Tá fazendo frio nesse lugar onde eu já não caibo mais. Onde eu já não caibo mais. Onde eu já não caibo mais. E já não caibo em mim. Mas eu já me perdi. Como vou me perder se eu já me perdi quando perdi você? Mas se eu já te perdi, como vou me perder se eu já me perdi quando perdi você? Tá fazendo frio nesse lugar onde eu já não caibo mais. Onde eu já não caibo mais. Onde eu já não caibo mais. E já não caibo em mim. Mas eu já me perdi. Como vou me perder se eu já me perdi quando perdi você? Mas eu já te perdi.